pro show ficar completo. Vem que agora é sua vez. Vem DJ Jefferson pra cima, meu patrão. Jefferson, detonando só as melhores. Esse bagulho pra endoidar. Banda Batidão Doce. Joy Benassi, o garoto das produções. Higher. Essa é a marca DJ Jefferson Digital. Essa é a diferença. DJ Jefferson Digital. Jefferson Digital. Nosso amor é verdadeiro e forte o bastante pra suportar a distância e algum.

pouco tempo que durou. Não vê que por dentro me consome tanto amor. Que me pare por olho se der medo, que o olho tem um tiro em meu Deus. Sei mais que não sou mais aquela que roubaste um beijo. Ele é com eles que lembrava nas manhãs, a perfeita socorro. Quando se perde a confiança de quem ama, já não adianta nada. De aventura, tão pouco tempo que durou. Me fuiste, não te hagas el loco, la víctima soy yo. Que me parto un rayo si te perdono, ando la vida en mi interior. Perdón, fallé, y no fue esa mi intención. Por una noche de aventura, tão pouco tempo que durou. Não vê que por dentro me consome tanto amor. DJ Jefferson. Banda, banda. MP7, feita pra você. Banda, MP7, feita pra você. É o hino, é o hino, é o hino, é o hino, é o hino. Ok, DJ, a nossa canção. Eu quero te entregar meu coração. Sentir a emoção de estar aqui e ver você tocar pra mim. Jefferson, agora o show é digital. É o hino, é o hino, é o hino, é o hino, é o hino. Ok, DJ, a nossa canção. Eu quero te entregar meu coração. Sentir a emoção de estar aqui e ver você tocar pra mim. Jefferson, o DJ que arrebenta e faz a galera dançar. Viviane, batidão! Super Pop, o Águia de Fogo. Super Pop, o Águia de Fogo. Na minha vida você foi tão importante. Tão importante. Te esperava, amor, a todo instante. A todo instante. E agora quem chora sou eu pelo teu amor.

encontrei. Agora tá, já me apaixonei. Acho que ela tem medo de gostar. Já deve ter sofrido por amor. Quem sabe posso até mudar meu jeito de pensar. Se acha que todo homem não presta, oh, vem, deixa eu me transformar. Só pra te agradar, vem, deixa eu ser teu herói. Teu Homem-Aranha, te jogo a minha teia de amor. Jefferson Digital. DJ Luiz, o poderoso chefão. DJ Neto, o inimitável. DJ Alan. O danado do Mix. Dividem, um é por dinheiro, outro é por amor. É a marca DJ Jefferson Digital. Essa é a diferença. Produções e mixagens DJ Jefferson Digital.